Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta com mais um episódio pra vocês aqui nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com desenvolvedores de games da indústria internacional, rapaz! É isso mesmo! Meu nome é Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA, jogando muito Ultimate Team no FIFA 17 já. E eu estou aqui com os meus melhores amigos, entre eles, Igor de Castilho, artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal. Como é que tá você aí nesse domingão, Igor? Fala, pessoal. Domingo preguiçoso aqui. É. Começando devagar. Muita energia. Muita empolgação pra gravar o podcast com a gente, mas eu acho que você vai surpreender que esse assunto vai ser bem maneiro, hein? Que a galera também vai curtir. E também tá aí comigo Rafael Kunen, game designer, aqui no time FIFA na EA em Vancouver. Tudo bom, Rafael? Beleza, feriadinha amanhã, né? Então o dia está com dia de quarta e sábado hoje. Então, beleza. Amanhã é o dia de ação de graças no Canadá, que é uma data diferente do dia de ação de graças nos Estados Unidos. E a gente vai aproveitar esse feriadinho amanhã. Segunda-feira de outubro sempre tem esse dia livre pra nós. Ô, Rafa, quando eu grito podcast na área, você ouve aí da sua casa ou não? Não. Se eu abrir a janela, talvez. Você ouve ali no quarto, Rafa, que eu grito. Tá aí, galera, quem é esse? Eu não falo mais nada, cara. Eu não falo mais. Galera do Twitter tava zoando que semana passada o Paulo Ítalo esteve com a gente e o Rafa não esteve, né? E que o Rafa, se tivesse, ia ficar com ciúminho meu com o Paulo. Tudo bem. Tá, Igor, por que você não fala mais nada? Fala pra mim. Não fala nada, cara. Os caras ficam me acusando aí de homofóbico e tal, blá blá, direitos. Passou dessa fase, né, Igor? Porra. Estamos em 2016, convenhamos. E ele também tá aí, vocês já ouviram, né, a sua voz aí profunda. Fernando Seco, programador lá na BioWare, Montreal. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, tudo bom. Hoje de manhã eu tava vendo, era uma da manhã, eu tava vendo Fórmula 1. Daí eu lembrei dos dois caras que estavam falando. Era o Damon Hill e mais outro cara. Aí eles falam assim com o mesmo tom de voz e velocidade que eu falo normalmente. E eles ficaram tipo meia hora antes de começar só conversando assim. Já tava na boa. De repente falei pra mim assim: esses caras falam que nem eu falo normalmente assim, Zé. Os pessoal do podcast já tá mandando e-mail pra eles xingando assim: porra, mas tem que mostrar esse excitement. É, sim. O cara: não, porque daí eu fiz aquela curva, eu passei o carro, faltava 1 metro e eu ganhei o campeonato. Foi um dia muito bom pra mim. Nossa, eu ia acordar segunda-feira se começasse assim. É, foi muito engraçado, cara. De cara: ah, não, eu sei, eu projetei o carro, tava muito legal, te deu muito bem naquele ano. E o cara, porra, velho, que excitement. É, Seco, nunca mude não, Seco, você é o... Pois é. Eu tenho que fazer um balance, né, cara? Tem que... É, o nosso balancing act aqui. Eu falo, parece que tô comendo, sabe, um monte de bala juquinha. Um monte de linguiça alemã. É, não sei, né? É igual no Nerdcast, tem esse contraponto engraçado também, que o jovem nerd, que é o Alexandre Ottoni, ele é todo também, né, elétrico. E aí, vamos lá para os e-mails, Azaghal! Aí, o Azaghal: vamos... Tá vendo, velho? Na verdade é um comact, né? A gente só faz mentira. Aí. Tudo pra divertir a galera. Mas então, vamos parar de conversinha fiada, que hoje tem assunto maneiríssimo pra trazer aqui no episódio. Tô muito ansioso pra discutir com vocês tudo isso, saber também o que vocês estão jogando, o que vocês andam fazendo aí e tudo mais. Aqui no PodQuest, episódio 174, eu acho. Se não for, o Zabuzeta dá o jeito dele aí. Fernando. Sim, senhor. Diz pra gente, rapaz, o que você tem jogado, ou lido, ou assistido, ou feito aí que vale a pena falar? Pô, então, essas duas últimas semanas eu tive trabalho pra caralho, então foi difícil jogar. A gente tá numa fase interessante do jogo, onde tá com save game e stream do jogo, né, que é stream é quando você carrega recurso dinâmico. Acontece que eu trabalho bastante com sistemas, então foi bem corrido, assim, tive que ficar detalhe vários dias pra ajudar os designers. Aí acabou que a única coisa que eu joguei no metrô, na verdade eu joguei três coisas, até indiquei pro pessoal, chama Hidden Game, onde sua mãe esconde seu DS pra você encaixar ela. É muito engraçado, é muito japonês esse jogo, é cara. Muito bizarraço, assim, tipo, são 30 dias, assim, normalmente em 30 minutos você deve resolver o negócio todo. É um joguinho de achar objetos escondidos, só que entre os objetos escondidos pode ter a sua mãe, e a sua mãe tá nos lugares mais inusitados, assim, ela pode estar disfarçada de abajur, ela pode estar dentro do armário, e aí, se você acha a sua mãe, ao invés de achar o DS, você perde, sacou? É muito engraçado. Aí eu joguei um outro que me indicaram, quem indica esses jogos pra mim são os amigos japoneses. Dá pra ver. Esse jogo chama Good Pizza. Você é um tio dono de uma pizzaria e é um simulador de fazer pizza, assim, sabe? Você começa com molho e queijo. Só que daí tem gerência de recursos. Quanto mais você te bota queijo, mais perde dinheiro, mas o consumidor fica feliz. E aí, cara, aí tem a Pizza News Network, a PNN, que aparece, assim, pra falar das coisas. Daí sempre aparece o tio da concorrência pra te xingar, assim. Ele parece um Wario, assim, sabe? Sua pizza nunca vai ter pepperoni! Cara, é muito engraçado, assim, sabe? E aí, é ridiculamente bem feito, assim, o negócio de simulação, assim, sabe? É muito, muito divertido. É muito bom pra risada, especialmente quando o cara chega assim, eu quero uma pizza de pepperoni só com queijo. Aí, tipo, aí você pode aceitar ou perguntar pra ele, se o cara se ofende, assim, sabe? Ele, tipo, quer uma pizza de pepperoni só com queijo. Aí, se você botar pepperoni, ele, assim, eu não pedi pepperoni. É, tipo, ele quer uma pizza de queijo, assim, é um jogo bem legal, engraçado também. É só Good Pizza, Good Pizza, Great Pizza? É isso mesmo, Good Pizza. Tem no Android também, tô baixando. Você, Igor de Castilho, acorda pra vida e conta pra gente o que você fez essas últimas semanas aí. Ah, tô assistindo Luke Cage no Netflix. Tá maneiro? Muito, muito bom, cara. Muito bom. Trilha sonora fodida. E eu já tava meio ficando de saco cheio. O último Daredevil lá, o Demolidor, eu já não tava gostando muito, sabe? Nem terminei de assistir a segunda temporada. Oh, que isso? É, eu não tava cheio. Começou a entrar num ritmo que eu não curti, sei lá. Começou a ficar meio boring pra mim. É, eu vou concordar um pouco com o Igor, que acho que começou a ficar ruim, mas eu assisti até o final. Que absurdo! Mas, cara, Cage é novo, assim, é diferente ainda. Tem aqui essa coisa que parece diferente. Tu gostou de Jessica Jones ou não? Gostei pra caralho de Jessica Jones. É o mesmo mood, assim, ou diferente? Cara, se tem uma palavra que eu posso definir, é bem black, assim, sabe? A trilha sonora é black, a atitude é black, o bairro, a motivação. É diferente por causa disso, assim, sabe? Não é uma história, tipo, de heróis brancos paginadas com heróis negros, assim. Ele fala bastante sobre heróis negros, assim, e da cultura negra e tal, sabe? E só por isso é muito diferente, assim, e é massa, sabe? Legal. Eu acho que vale a pena. É difícil comparar com outros, assim. É, talvez o foco nos personagens é tão grande quanto no Jessica Jones, sabe? Que é mais do que no Daredevil. O foco do Jessica Jones era bem a construção do personagem, assim, né? Uhum. E o Cage tem disso também, que eu acho que é bem bacana, assim, que é o mais importante, sabe? Que é o mais bacana, que tinha assim, no Demolidor Season 1 também, né? Que tinha no primeiro, é. E o 2 ficou muito, sei lá, cara. Ah, tem a Electra. Ficou muito gibi, assim. Todos esses vilões e esses heróis, eles ficam se batendo o tempo inteiro. É, e vão medir força. Ó, ele ganhou, mas porque ele roubou, ele só ganhou. Sete de agosto. Mano. Como vocês estão velhos, hein? Puta que o pariu, cara. Falando nisso, assisti X-Men ontem. Puta que pariu, velho. Que filme ruim da porra. Cacete. Você assistiu X-Men Apocalipse? Que verdade, você. O Apocalipse. Obrigado, então. Não vou assistir. Tá na minha wishlist ali na TV, mas eu não vou assistir. Eu tenho a impressão que, assim, ó. É um bando de cara que nunca leu quadrinho na vida, nunca gostou disso direito, sabe? Percebeu que dá pra fazer muito dinheiro e pensou, eu sei fazer um filme de herói. Porque esses caras são um bando de babaca e eles vão comprar o que eu fizer porque tem herói nele, sabe? Aham. Uh-huh. E aí faz umas coisas que você fala, puta merda, velho, que coisa escrota, sabe? Tipo... É, provavelmente funcionou, né? Só pra falar. Não, é, provavelmente funcionou, sabe? E eles vão fazer o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Mas eu fico com raiva quando uma galera não vai all the way, sabe? Você vai fazer uma cena de ação, e aí você fica com medo de usar CG demais. É. Mas aí você usa CG de menos. Você bota lá o ator pendurado com um monte de corda, porque tem que ter o ator, sabe? Aí você faz uma cena que fica ridícula, assim, dele voando, ou ele dando um pulo pra trás, ou ele tomando um soco, e você vê o cara sendo puxado por um fio, assim, sabe? Pô, já que é pra fazer desse jeito, go all the way, sabe? Vai, bota CG, bota o cara girando 360... Faça Spider-Man do filme do Avengers, pô. É, saca? Porque fica massa, sabe? É, sei lá, eu tenho uns broncas com isso. Eu acho que o X-Men First Class, ele dá esse passo, né? É, cara, isso aqui é o pior, Seco. O First Class e o próximo dessa mesma linha, né? Que é o Days of Future Past. Gostei pra caralho! E eu fiquei muito puto quando eu vi esse, porque eu senti que... Ah, não, voltamos pra mesma ladainha de filme de X-Men como eles eram antes dessa dessa série, sabe? Que eu achava patético os anteriores. E essa série, porra, com os atores, com os personagens mais jovens, eu achava muito maneiro. Agora voltou os mesmos defeitos que o Igor tá e falando. E assim, cara, aí. A gente fica assim, ó, porque aí eles tentam ser inteligentes demais no roteiro, sabe? Ah. Aí eles falam, ah, isso aqui, ele vai fazer isso agora. E aí a gente se olha e fala, se ele faz isso, por que ele não faz isso de outro jeito então, sabe? E aí você fala, porra, não consigo não justificar isso, sabe? Dizer por que, que ele não fez desse outro jeito. Ele fez desse jeito simplesmente porque ele achou que ia ser bacana, sabe? É típico furo de roteiro, né? É, e aí você fala, porra, tudo bem, eu acho que é uma coisa, você tá vendo um filme de super-heróis, não é pra ter justificativa, mas tem que parecer believable, assim, sabe? É, não é pra fazer a gente de idiota também. Não é, saca? Não é pra dizer assim, ah, meu Deus, ele tomou essa atitude porque ele ia ser bacana ele mostrar fulano nessa hora, sabe? Não tem um jeito melhor de fazer isso. Parece que é assim, ó, o filme é construído e baseado em goals. Esse filme tem que aparecer esse cara tem que ficar tanto tempo na tela, porque a gente tem dinheiro pra ele aparecer, essa coisa tem que acontecer nessa ordem, isso aqui tem que aparecer, isso aqui tem que aparecer, e agora fazer um roteiro em cima disso, sabe? Aí sai o cara juntando linhas, assim, dizendo, ah, beleza, esse cara tem que aparecer, então ele vai aparecer depois disso, então vai ter essa cena que o cara fala isso, porque tá na moda fazer isso agora, então... Cada uma dessas coisas que o Igor fala, eu já sei exatamente que parte do filme que é, só não podemos falar pra não dar spoiler. Em compensação, Cage, massa, recomendo bastante, pra variar. Entendi. Netflix, valeu. Mandando ver. Você, Rafa Kuhnen, o que você tem pra dizer pra gente? Tem um livro pra recomendar. Olha! Não sei se eu falei dele aqui já, falei pra outras pessoas, eu nem lembro se eu já falei no podcast, mas o livro se chama Wonder Book. Não falou no podcast, falou pra mim essa semana. É um livro maravilhoso, hein? Sim. Como diz o título, ele é um livro sobre escrever ficção, mais do tipo fantasia e sci-fi, assim. E ele é um cara bem experiente e tal, e ele junta bastante escritores de vários gêneros pra escrever algumas partes do livro também. E é sobre escrever ficção, você vai por todas as partes, tipo, caracterização, plot, de como tu começa, o que é legal tu usar no começo, o que não é. Fala um pouco sobre os medos de escritor, tipo, ah, eu não tenho essa parte, daí tu não consegue continuar se tu não tiver o começo, mas a verdade é que quase nenhum escritor começa a escrever do começo, meio e fim, assim, começa a escrever de partes diferentes, sabe? Pra mim, eu tô achando, mesmo eu não sendo escritor, eu comprei o livro e tô lendo por curiosidade, assim, né, de saber como é escrever ficção, né? E eu tô achando útil, cara, porque ele vai em partes do tipo de introduzir personagens, sabe? Leitor, né, ele, a diferente de um filme ou de um jogo, tu não pode mostrar múltiplas coisas ao mesmo tempo, né, como uma câmera pode mostrar 3, 4 personagens, pode mostrar um cenário inteiro, quando o leitor tá lendo uma palavra de cada vez, uma frase de cada vez, ou seja, não pode mostrar tudo isso numa cena, né, então qual é a ordem que tu mostra, o que é que tu prioriza antes, esse tipo de coisa, pô, eu tô achando útil pra mim, cara, eu acho que, como designer, assim, pensar das coisas dessa forma, é bem legal, cara, eu tô gostando bastante, tô na metade do livro, não terminei ainda, mas já tô achando fantástico, assim. Ele dá exemplos também, né, de livros que fizeram, livros que são uma exceção do que ele tá falando e por que que são uma exceção. Eu tô gostando bastante, cara. O livro é muito bom. Quem é escritor ou quem só por curiosidade, tipo eu, assim, eu recomendo bastante, cara. Wonder Book é bem legal. E tô jogando FIFA, tô jogando mais o Journey e o Ultimate Team. Comecei o Career Mode, mas é muito modo pra jogar, então eu não vou me dedicar um de cada vez. Desculpa aí, pô. Daí tô jogando também Mafia 3, que saiu sexta-feira agora, né? É. Os reviews não estavam muito bons, né? Ele tava lá no medíocre pra baixo. Do Steam, acho que tava 53, alguma coisa assim. É isso porque você não ouve os nossos colegas do Super Amigos, que o Márcio Barros tá fazendo hype do jogo lá, falando que é o melhor jogo da história dos videogames. Mas então, ele faz isso, cara, com todos os jogos. Então, eu tava empolgado quando anunciaram o jogo, porque eu sou fã da série, Mafia 1 e 2, o 2 mesmo, muito bom, adoro o jogo. E eu tava empolgado com o anúncio do 3, pô, a história e tal. Os dias que antecederam o jogo, né, o primeiro sinal ruim foi que não saiu review antes, né? É, eles não mandaram as cópias de review pra galera. Isso, teve review embargo e tal, não. Então não tinha quase ninguém falando do jogo, assim, né? Inclusive os sites dizendo, ah, por que que a gente não tem nosso review ainda, blá blá blá. Quase nunca é bom sinal, assim. Raríssimos são os jogos que fazem isso e o jogo é bom, no fim, né? São pouquíssimos jogos que isso acontece. Daí eu tava preocupado, daí começou a sair os reviews no Steam e tal, o pessoal reclamando. Uau, o pessoal reclamando, uau. Então, o pessoal reclamando é um problema, hein? Pois é. Daí eu pensei, pô, eu quero jogar esse jogo, mas se eu comprar digital, eu não posso dar refund se o jogo for uma bosta. Eu fui lá e comprei a cópia física do jogo. E, cara, eu tô gostando, cara. Eu tô curtindo. Assim, o jogo, ele é bem mais story-driven do que eu esperava que fosse. O foco na história da máfia e tal, de... Eu não quero dar spoiler da história aqui, né? Mas... O quê? Você vira um bandido? Tô curtindo, assim. O gameplay, ele é bem sólido, assim, é bem gostoso de jogar. Tanto o shooting, o stealth mode, dirigir também. A reclamação que eu tenho, eu acho, é que eles repetem muito esse core gameplay, assim, sabe? É como se eles têm uma história legal pra caralho e daí a gente tem que fill the blanks com gameplay, então eles stretching, assim, esticando e usando bastante. Se fosse ruim o gameplay, seria um problema, mas é divertido de jogar. Overall do jogo, eu tô gostando. Uma coisa interessante que eu achei também, que um problema de jogos open world de dirigir, tipo GTA ou Saints Row, qualquer outro jogo, tu tá dirigindo e daí fica olhando no mapa pra se guiar, né? É. O GPS ali fica te mostrando pra onde tu tem que ir. Ou seja, tu fica olhando pro mapa quase que metade do tempo tu tá dirigindo pelo mapa, tu não vê o cenário, né? Tu não vê as pessoas, tu não vê os prédios, não vê aquele level design interessante. A solução dele, do mapa, foi bem legal. Eles botam como se fosse uma placa de trânsito nas esquinas, dizendo pra onde tu tem que ir. Seu placa, reto. Placa de virar à direita. Sabe? Aí muda dinamicamente conforme se você tá indo pra um lugar, é uma placa. Se você tá indo pra outro lugar, é outra placa. Exatamente. Ai, que incrível. Sabe? Ela tem uma cor diferente, então tu não confunde ela com uma placa de trânsito de verdade. Ela é preta e branca, assim, e ela fica nas esquinas, assim, sabe? Te dizendo, vira pra direita, vira pra esquerda e tal. Ou seja, ela se mescla com o mundo de jogo e te dá a informação que tu quer, pra onde que eu tenho que ir. Entendi. Então, tu se vê olhando pro jogo muito mais, olhando pro cenário, olhando pros prédios, pras pessoas, muito mais, assim. É, eu resolvi esse problema no GTA V, por exemplo, eu resolvi esse problema à minha maneira. Eu desliguei o minimap, e aí toda vez que eu tinha um lugar pra ir, eu pausava o jogo, olhava o mapa no pause menu, aí vira a quarta rua à direita, segue mais não sei quantas, vira à esquerda, e aí eu ia fazendo o caminho assim, sabe? Meio que memorizando daqui a quantas ruas eu tenho que virar. Eu achei muito melhor dessa forma. Pois é, nem todo mundo faz isso, né? Mas eu achei legal, assim. É uma solução elegante, sabe? Alguns jogos, por exemplo, botam aquela linha verde no meio da rua, assim, sabe? Isso também eu acho tosco, sabe? Então a solução deles foi legal, assim. Overall, o jogo eu recomendo, cara. Ele é um jogo story-driven bem legal, com gameplay sólido. Algumas coisas, assim, faltou um pouco de polimento, tu vai perceber, mas eu recomendo, cara. Já que você comprou cópia física, eu posso pegar emprestado quando você terminar? Pode, pode. Olha só. Eu ainda acho bizarro não poder emprestar jogo digital, né? Pois é. Vamos ver, né? Se é onde a gente chega. Essa semana comecei a ver um anime chamar Gringar of Fantasy and Ash. Aí, assim, é do mesmo pessoal que fez o Sword Art Online. É basicamente sobre pessoas que jogam RPG que são transportadas para o mundo de RPG, sabe? Só que esse, cara, é muito, muito bom, assim, a abordagem, diferente de todos os outros. Porque é a primeira vez que eles estão enfrentando um Goblin, são um grupo de 6 caras contra um Goblin. E level 1 eles não conseguem matar o Goblin. E eles começam a discutir por que que eles não conseguem, sabe? E a partir do momento que eles começam a machucar um Goblin, assim, com um espadado e tal, o Goblin começa a gritar, assim, um cara não consegue entender porque ele tá gritando. Daí, depois que eles matam, o cara fala, bom, ninguém quer morrer, sabe? Ele tá desesperado, ele não quer morrer. E isso começa a ficar mais evidente no jogo. Olha no só, negócio, uma humanização, cara, do RPG, rapaz. Cara, e tem coisa assim muito foda, tipo, ah, o cara tá healando e tal, acabou a magia dele, os caras não conseguem mais healar, assim, sabe? E o que que você faz? Todo o cenário é meio aquarela, assim. É muito bonito, assim, sabe? O desenho é bem anime, bem moderno, assim. Acho que qualquer um que gosta de RPG, ou já jogou algum RPG online, etc, etc, vai curtir pra caralho esse anime, sabe? O argumento é muito bom e, assim, você consegue se identificar com esse tipo de mundo, assim, porque é bem o mundo Dungeons and Dragons, assim, sabe? Maneiro, clássico. Cara. Só que, como você falou, é tudo muito humanizado, assim, sabe? Mostra os caras farmando, ganhando level, aprendendo skill, mas eles aprendem skill porque eles tentaram uma coisa nova e funcionou, sabe? Uhum. E tem guilda também, é muito divertido. E, cara, eu recomendo fortemente, assim, se alguém que tá ouvindo o podcast quiser, eu tenho um key de 48 horas pro Crunchyroll. Ó. Então, manda um e-mail pra gente, eu passo aqui pra vocês assistir esse negócio aí. Que beleza, hein, Seco? Porra. Tem um só, hein? Primeiro que mandar e-mail, ganha. Isso aí. No meu caso, tenho jogado FIFA bastante. Essa semana tava tuetando aí que eu participei de um torneio interno, né, da EA, de FIFA 17, e um torneio de todos os estúdios, né, e eu fiquei no top 4 do estúdio de Vancouver. Perdi na semifinal, mas ganhei várias partidas aí jogando com o Atlético de Madrid, fui tuetando meu progresso no jogo, e aí infelizmente na semifinal, enfrentei o cara com o Manchester United, com o Paul Pogba muito forte no meio de campo, fez um gol de fora da área, eu empatei, fui pra prorrogação, e aí na prorrogação ele conseguiu fazer outro gol de fora da área, e aí eu desisti desesperei, fui pra cima e tomei mais um gol no finalzinho. Então foi 3-1 na prorrogação e eu perdi. Mas antes disso, joguei bem, assim, cheguei mais longe do que eu esperava. Mas curti brincar de torneio interno. Valendo a camisa autografada do Marco Reus, que é o nosso garoto propaganda, né? Do FIFA. Então, infelizmente, não ganhei, mas foi, valeu brincar. E aí, agora jogando online direto em casa, jogando Ultimate Team, montando meu time. Terminei o Deus Ex, né? E tô querendo começar o Witcher 3, que até agora não joguei. Então eu vou atualizando vocês conforme isso aí for andando nos nossos podcasts. E pra avisar a galera que terça-feira sai Gears of War, né? Gears of War 4. No dia do lançamento desse episódio vai sair. E a gente já combinou aqui, nós quatro. Vamos comprar o jogo e vamos fazer streams. Não sabemos ainda quem com quem que vai fazer co-op. Ou se a gente vai fazer Horde Mode. Quando que vamos fazer. Vocês vão ficar sabendo aí. Então quem quiser acompanhar é só assinar o nosso canal lá, que é youtube.com/podcastbr. A gente vai estar fazendo os streams de Gears of War 4 lá no nosso canal. A gente vai fazer 2 em 2 campanha, Montreal versus Vancouver, ver quem termina primeiro ou quem é mais eficiente. Oh. Né? Não é sobre terminar primeiro, é sobre terminar melhor, Cê. Não, então, ser mais eficiente. Acho que dá, hein? Acho que rola, hein? Quem assiste podcast pode ir lá comentar. Eles é que vão decidir, né? Isso. A gente pode fazer, tipo, pra gente não ficar rushando em quem termina primeiro, a gente pode fazer 2 duplas e a comunidade diz quem que entreteu eles melhor. Ah, mas aí não tem graça, né, Rafa? Aí é lavada, pô. Eu ligo a câmera e fico dançando. Ah, tá, é, realmente. Aí se fica... o Seco for apelar, aí fodeu. E o Seco bota a roupa de látex dele? É. Eu tenho 2, na verdade. Uma das roupas de látex. Eu realmente tenho 2. Ele tá querendo emprestar uma pra você, Igor. Não, tô de boa. Não vai caber, eu tô meio doidinho. Como se isso já tivesse me impedido, mas tudo bem. Chegamos finalmente ao assunto principal do episódio de hoje, que eu queria realmente, como falei, né, tô muito empolgado pra gente conversar sobre isso aqui, saber a opinião de vocês. Acho que a motivação do que a gente vai falar foi a revelação, já faz umas 2 semanas aí, de que o nosso CEO da Oculus, Palmer Luckey, um dos milionários mais jovens do mundo, cara super famoso, foi capa da Time, fez aquela capa fantástica, né, da Time, onde ele tá com o Oculus Rift pulando na praia, né, todo mundo já deve ter visto. E esse cara foi descoberto aí que ele, por trás dos panos, apoiou uma ONG de shitposting, que é quando você inventa memes e posts pra difamar alguém. E era uma ONG que fazia isso com a Hillary Clinton, a candidata a presidente dos Estados Unidos, em favor do Donald Trump, né? Quer dizer, tipicamente alguém que apoia a campanha do Donald, mas não só apoia isso, mas também financia você fazer posts degradando a imagem da adversária. E aí, quando descobriram isso, né? Quando foi a reportagem, né, os repórteres que conseguiram descobrir isso, pegou muito mal pro Palmer Luckey e pra Oculus. E mais ainda, algumas empresas de desenvolvimento de games e aplicações em realidade virtual disseram que iriam boicotar o Oculus Rift por causa disso, por não aceitarem que o CEO da empresa tivesse envolvido nesse tipo de atividade. Então, para esses estúdios, simplesmente o fato de uma pessoa dentro da Oculus, não só uma pessoa dentro da Oculus, mas a pessoa que é a imagem da empresa Oculus, ter se envolvido com isso era o suficiente para eles quererem boicotar o produto Oculus Rift. E aí, a minha pergunta para vocês e o que a gente vai discutir hoje é exatamente isso. E tem outros exemplos na indústria. É possível você separar o autor da sua obra? É possível, né? Você se sente confortável admirando uma obra de entretenimento, ou seja lá do que for, sabendo que a pessoa que é o autor daquilo, tá envolvida naquilo, tem atitudes que são desprezíveis, tem acusações e coisas até provadas contra si, ou até opiniões mesmo que você não concorda. Você consegue continuar sendo um fã do trabalho daquela pessoa, sendo que você, né, não é fã da pessoa, você rejeita aquela pessoa, o autor daquela obra? É possível fazer isso, sim ou não? Né? E as nuances aí no meio. Então, perguntar primeiro pra você, Rafael Kunen, você acha que, por exemplo, nos jogos, dá pra fazer isso? Você consegue separar essas duas coisas ou não? Como é que você se sente? Então, no mundo perfeito, a gente separaria a obra do autor, né? É. Acho que são coisas diferentes, assim, o material é diferente, né? Mas no mundo real não dá, né? Não dá. A gente sempre vai julgar um pelo outro, mesmo que a gente diga que não, assim, acho que sempre faz parte da nossa opinião, né? Se tu pegar um material, por exemplo, que não só souber quem fez e mostrar, e a pessoa forma uma opinião, pô, que legal isso e tal, e ele pudesse pegar esse mesmo material e mostrar, mas foi o Hitler que fez, vai mudar a tua opinião sobre aquele material. Isso é inevitável, sabe? Claro que a gente pode julgar o material por si só, né? Mas tem outras questões do tipo, uma questão ética, por exemplo, de tu, eu vou apoiar um cara desse, eu comprar o produto dele significa que eu tô dando dinheiro pra ele, mesmo se ele seja um idiota, sabe? Tem algumas coisas diferentes, mas tem coisas que é difícil de separar, né? Por exemplo, Jonathan Blow. O Braid, pra mim, quando eu não conhecia de quem era o Jonathan Blow, o Braid foi um dos melhores jogos que eu já joguei. Aliás, ninguém conhecia, né? Quando saiu o Braid. Exatamente. Daí ele ficou anos sem lançar um jogo, falava um monte de merda online, se achava gostosão porque fez Braid, blá blá blá, se achava o melhor designer do mundo e achava que todo mundo era idiota. E, pô, o jogo novo dele eu nem joguei, cara. Não interessa se o jogo é bom, né? Não tô afim, sabe? Talvez um dia, se tiver $2, eu compro, só por curiosidade, assim, mas é difícil, assim, a gente separar totalmente os dois, né? Claro que dá pra exercer um pouco, sabe, um pragmatismo e dizer que tem a tua opinião sobre um determinado produto, mas o que tu faz sobre isso, né? Se tu vai comprar, se tu vai falar pros amigos, se tu vai divulgar, sabe? É outra coisa já, né? É o que eu acho. Engraçado, né? Eu ia falar isso, mas já vi até casos do contrário, né? Ah, compra esse jogo, cara, já é bem gente boa, assim, sabe? Cara, eu já conversei com o cara na festa, o cara é muito legal. Sim, o contrário existe, é? O jogo é uma merda, mas, pô, o cara... O contrário existe também, o jogo é ruim, mas o cara é gente boa, sabe? Aí o cara apoia, assim, não, vamos apoiar ele, pô, gente boa pra caralho, uhum. E, tipo, merece e tal. Mas, tipo, se um jogo produto, você julga a pessoa, assim, né? Interessante isso. Um sentimento estranho. Assim. Ou então o desenvolvedor, né? Compre o nosso jogo, a gente é tão legal. Somos 100% brasileiros. É, pois é, somos 100% brasileiros. Nas comunidades de Steam tem bastante coisa disso, não? Sim. Tem uhum. Gente que apoia ideias ou franquias ou pessoas, assim, sabe? E lutam, assim, como se não houvesse amanhã, sabe? É. Tem um estúdio que eles têm feito RPGs, assim, têm tentado, assim, e eu admiro eles, cara. Por mais que os jogos deles não são tão bons, assim, eu admiro, assim, sabe? Quando eu compro um jogo deles... Já tá rindo, velho. Quando eu compro um jogo deles, eu não me sinto mal. Assim, pô, eu tô ajudando esses caras a continuar tentando. Quem sabe um dia eles vão fazer um Mass Effect, sabe? Quem são? Spider Interactive. Óbvio que é Spiders Interactive. É, pô. O que eles tentam fazer, não sei, conheço eles como pessoa, mas o que eles tentam fazer a cada jogo, melhorando um pouquinho a cada jogo, isso eu admiro, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu não me sinto mal por ter gastado, sei lá, os meus $20 com o jogo deles, sabe? É aquele negócio. Se eu fosse jogar só o produto, eu falaria assim, porra, que lixo, nunca mais vou comprar isso. Mesma coisa se fosse, por exemplo, o mesmo produto, sabe? Eles lançaram, eu acho bonitinho e vou gastar meus $20 neles. Mas se a BioWare lança aquele jogo, credo, nunca mais compro um jogo da BioWare. Porque tu tem standards, né? Do que tu espera de alguém, sabe? No Man's Sky. Acho que No Man's Sky é um outro caso de overhype, assim. Acho que é diferente, né? É diferente. É um estúdio legal. Estúdio legal. Igor, e você, cara? O que você acha disso que o Rafa falou? Você não acha que tem um argumento pela obra em si? A obra como um produto que não necessariamente precisa ser interpretada com a lente de quem conhece o seu autor, ou não? Ah, eu acho, cara. Na verdade, essa é exatamente a minha opinião, assim. Eu fico muito preocupado se a opinião do cara transborda pra obra, sabe? E aí isso corre risco até de virar propaganda. E aí isso é perigoso, sabe? Isso é bem perigoso e isso é outra coisa. A gente não tá nem falando disso, né? De tipo, se Hitler fizesse um jogo e ele citasse, nem que poucas vezes, ou de alguma forma sutil, a lógica nazista por trás disso, isso é perigosíssimo, mas beleza. O que eu falo mais é do tipo, o cara é um imbecil na vida real, ou ele tem uma ideias bizarras, ou ele tem uma postura antiética pessoalmente, mas a obra do cara é boa, sabe? E eu acho que daí são coisas separadas, até porque tem normalmente mais gente envolvida do que só o cara, sabe? Esse é outro argumento muito importante. Então, só porque o cara que é o cara que mais se destacou, às vezes, não necessariamente nem é o cara que mais contribuiu pro projeto, mas é a cabeça, né, o rosto que tá na frente do projeto, ele tem uma opinião bizarra, ele tem um comportamento bizarro, às vezes ele tá fundando uma equipe inteira de gente que é legal, sabe? E o projeto em si, às vezes, não reflete isso, assim, sabe? Não é fruto disso. A minha opinião seria que, tipo, acho que as coisas são separadas, assim, sabe? É que nem, eu já vi histórias que a Nintendo, a Sony e a Microsoft têm investimentos em coisas questionáveis, assim, sabe? A ajuda da Yakuza. E coisas bizarras, assim, às vezes é crueldade de animais e às vezes é exploração de escravos na África, sei lá, sabe? Uhum. É difícil a gente dizer assim, não, beleza, então não vamos mais consumir videogame nunca mais, assim, sabe? Porque esse pessoal tem atitudes questionáveis, assim, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ser persecuted, elas têm que ser processadas, assim, criminalmente, e tem que ir uma ação atrás delas, e a gente tem que descobrir se é o que é verdade e o que não é, e a pessoa tem que ser responsabilizada, sabe? Isso é diferente necessariamente do que a obra que aquela pessoa cria, sabe? Eu tenho dificuldade, às vezes, de achar que uma coisa é a mesma coisa que a outra, assim. Eu entendo o argumento de eu não vou dar dinheiro pra esse cara porque ele é um imbecil, mas eu também não entendo que tem outras coisas que estão rodando nessa engrenagem que não é só o cara. Não, mas, por exemplo, o cara do Ender's Game é só ele, cara. Ele que é um escritor, ele é um homofóbico filho da puta. É o Orson Scott Card. Assumido, a gente não precisa nem falar allegedly, porque ele assume. Sim, sim, mas nem é uma obra tão boa assim, né? Beleza, mas independente de você gosta dela ou não, você acha que você consegue apreciá-la sem olhar pelo prisma do cara ser dessa maneira? Eu acho que sim, mas eu levanto outra coisa. Eu olharia pra obra dele com mais criticismo, assim, sabe? Tipo, eu iria ver se, ah, esse cara aqui, ele é tão... Ele levanta essa bandeira tão forte, será que ele não tá manifestando isso na obra de alguma forma? Porque é bem possível que sim, sabe? De algum jeito ele tá... Se ele é um cara tão ativo assim, ele provavelmente tá manifestando na obra dele, e isso é perigoso, sabe? E aí ele tem que também ser responsabilizado, sabe? É perigoso essas opiniões que são de ódio e de direcionadas a minorias, e a gente manifestar isso em obras, isso não pode, sabe? Isso não pode acontecer. Ainda mais se você falar em games, que é uma mídia que tem uma influência, né, tão grande. Hoje em dia é algo que culturalmente, né, empurra muita coisa pra frente, né? Molda muito sociedade em termos culturais hoje, são os games. Os games é um fator talvez tão grande aí quanto os filmes, quanto os seriados de TV e outras obras assim. Outra coisa que eu acho que é válido falar é que tem a outra coisa que é, por exemplo, esse cara é um autor e ele lançou esse filme, beleza. Aí depois caiu na mídia que esse cara é um imbecil. Eu, como empresa, tenho todo o direito de dizer, beleza, essa opinião desse cara não compartilha da minha empresa e eu não vou mais investir, eu vou retirar meus investimentos nesse cara por causa disso, porque eu não quero minha marca vinculada a isso. Eu acho isso super justo, sabe? Claro. E outro, porque é igual o Rafa falou, esse é uma relação que você tem com aquele autor, que não é só de você ser consumidor da obra dele. Não, você é um apoiador. Igual o Rafa falou, às vezes eu não quero comprar um jogo do Jonathan Blow pra não dar um dinheiro pra um cara escroto. Pior ainda quando você é um sponsor, né? Quando você é um anunciante ou de alguma forma você apoia aquilo mais do que somente sendo consumidor final, né? E é claro que tem todo o direito. Acho que isso aí é uma prática até muito comum. Você vê atletas que tem qualquer tipo de escândalo em mídias sociais, né? E perdem todos os seus sponsorships na mesma hora, sabe? E isso eu acho que é até uma ferramenta importante pra você manter em xeque muitas dessas coisas, mas em muitos casos não existe essa ferramenta, né? No caso de um game designer que por acaso a gente não compartilha da opinião, ou um autor de livro no caso do Orson Scott Card, o que você poderia fazer em termos de protesto se é isso que você quer fazer é deixar de comprar a obra do cara. Agora, o quanto isso vai fazer diferença também, se for só você, eu custo a ver. Mas a minha opinião tá muito alinhada com a do Igor, na verdade, até por isso que eu chamei o Igor da forma que eu fiz, já meio que levando pra esse lado, porque eu já imaginava que era assim que ele pensava, e eu também, apesar de eu entender o que o Rafa tá falando, se você começar a não separar essas coisas, você não vai consumir mais porra nenhuma, porque, sabe, uhum, você vai acabar descobrindo podre em tudo quanto é lugar. Outro argumento que eu acho bem interessante sobre isso: e todos os autores dos quais a gente não sabe das merdas que eles aprontam? Então quer dizer que se daqui a pouco eu descobrir que o Shigeru Miyamoto é um pedófilo, eu vou dizer que Mario é uma merda, Zelda, entendeu, não teve a importância que teve, entendeu? Acho que não tem como você fazer isso. Então, só pra ter certeza que eu botei o meu ponto certo, que talvez eu não tenha. É diferente a tua opinião sobre a obra e o quanto tu apoia, o quanto tu vai gastar dinheiro nisso, ou o quanto tu vai falar sobre isso, entendeu? Acho que, tipo, se o Miyamoto for um pedófilo, Mario vai continuar sendo foda. Zelda vai continuar sendo foda. Mas eu vou continuar vendo no hype pra comprar igual, sabe? Não sei. Talvez agora, como eu já tenha a minha opinião formada sobre o jogo, talvez sim, talvez isso não mude nada. Mas é diferente de uma pessoa do depois, sabe? Depois você faz, por exemplo, se o Donald Trump fosse lançar um livro, sabe? Uhum. Sabe? Se ele fosse só o cara conhecido só por ser o businessman milionário, talvez eu me interessasse pelo livro dele, sabe? Mas eu sei que ele é um imbecil, idiota, ignorante, sabe? Se ele for lançar um livro sobre administração, foda-se, eu não quero saber o que ele tem pra dizer, entendeu? São coisas diferentes do tipo do produto em si e de como tu vai usar ou investir ou falar sobre. Mas, por exemplo, usando o Trump como exemplo, se ele lançar lançar um livro sobre promoção pessoal, valia a pena ler, sabe? Sim. Não, a mesma coisa que, tipo, livros sobre Hitler vendem, pelo mesmo motivo. Sim, sim. Porque, tipo, não dá pra negar que o cara era um monstro, mas o cara era um monstro que um carisma de conseguir levar um país inteiro pra guerra por motivos bizarros, sabe? Separar essas coisas só, né? Não quer dizer que o produto daquilo lá é ruim imediatamente. Isso é diferente. Eu acho que não se confunde o autor com a obra. Mas é difícil isso não afetar a tua opinião, né? Overall, assim. Do quanto tu vai investir nisso, do quanto tu vai comprar, tu vai falar pros outros que comprou, talvez compre em segredo, sabe? Porque, pô, o Hitler é foda, sabe? Mas tu acha que é, sabe? Mas tu não vai falar pros outros, entende o que eu tô dizendo, assim? É diferente, assim. Que foda, né? A gente começou esse episódio, minha moto é pedófilo, o Rafa é nazista. Pois é. Vamos descobrir qual é o poder do seco, então. Fernando, o que você acha disso tudo, cara? Você consegue separar essas coisas ou não? Como é que você se sente aí? Eu acho super difícil separar e eu acho super difícil ter algum sistema que você possa dar um feedback ou exigir que alguma coisa mude, assim, sabe? Esse é outro negócio, né? A gente se sente impotente pra fazer qualquer coisa a respeito, é foda. É, pois é, porque, tipo, eu posso resumir toda essa discussão a uma coisa muito cotidiana, assim, que a gente é acostumado, assim, por exemplo, mesma alimentação, assim, sabe? A minha esposa, ela é vegetariana, então às vezes ela fala assim, dá uma olhada nisso aqui sobre como é que os animais são criados no Canadá e como é que o leite é processado, sabe? Se você vê o vídeo, assim, cara, tipo, eu chorei vendo o vídeo, assim, porque é muito triste, assim, sabe? O que acontece numa fazenda. Mas a gente consome o leite, assim, sabe? O que a gente pode fazer sobre isso? Muito nada, pouco. Porque, tipo, a gente pode parar de consumir leite, sabe? Daí a gente parou. E aí? Mudou alguma coisa? Às vezes até com os eletrônicos, sabe? Tudo é feito na China, assim, sabe? Então, quando eu trabalhava na AIDS, eu tinha uma discussão muito legal. Eu tinha uma secretária, a Jun, ela era chinesa, e discutindo, aí um monte de gente criticando. Tinha saído na época o vídeo da Apple sobre mostrava a exploração dos chineses. Sim. Aí ela deu um step up, assim. Ela falou assim, vocês não sabem o que vocês estão falando, assim, sabe? Eu venho daquela região, as pessoas geralmente que trabalham lá, elas não têm grana e elas vêm de famílias muito pobres e elas são as que sustentam 6 pessoas da família. Então ela trabalha 20 horas por dia porque ela precisa de dinheiro pra sustentar a família, assim, sabe? A empresa não tem uma certa estrutura, não sei o que, mas, tipo, ela nunca teria uma oportunidade melhor, assim, sabe? Então, tem os dois lados muito conflitantes, assim, sabe? É uma exploração fodida, mas, tipo, as pessoas não têm escolha, assim, sabe? Então, mas se elas não têm escolha, por isso que os caras exploram, aí fica uma linha tênue, assim, sabe? É. Mesmo videogame no Japão, assim, sabe? Com amigos que trabalham 14 horas por dia, 10 horas por dia, final de semana inteiro, madruga, dorme no McDonald's ou dorme na cadeira, assim, sabe? Querendo ou não, isso é exploração, e a gente consome videogame desse jeito, e tem um monte de gente ficando doente em videogame, fazendo hora extra, crunch, se matando, fazer obras incríveis que a gente adora por muitos anos, mas no final, depois de 5 anos, o cara tá waste, assim, tá doente, sequelado, sei lá, tem que fazer uma outra coisa da vida, não sai de videogame porque destruiu a vida dele, assim, sabe? E o que a gente faz, assim, sabe? A gente reclama que crunch não é bom, algumas empresas tentam fazer algumas coisas, mas quanto consumidor, assim, em geral, você tá preocupado com a qualidade do produto, assim, sabe? Ninguém tá preocupado se, sei lá, o Uncharted, todo mundo trabalhar 20 horas por dia, assim. Eu ia falar do Uncharted. Eu ia falar que eu tenho um grande amigo que era rendering engineer no FIFA. Ele não curtia futebol, queria ver outra coisa, foi para Naughty Dog. O nome dele é Rami. Rami El-Garawani, ele é egípcio. E lá ele foi um dos grandes rendering engineers do Uncharted 4. E, cara, depois que o jogo acabou, no dia seguinte a ser declarado final, ele pediu demissão. Falou, cara, trabalhou na EA antes, no FIFA, mas nunca teve um crunch tão absurdo. E como eu sempre falo, né, aqui no FIFA as pessoas têm uma ideia muito errada da EA, porque a gente aqui, na verdade, cada ano que passa a gente tá mais tranquilo com relação a overtime, tá bem eficiente na forma que a gente trabalha, mas isso é outro assunto. Mas esse cara, meu irmão, nunca mais ele vai querer, na verdade ele até arrumou um emprego na Apple, né, que você vê que ele é um excelente software engineer, tá numa posição de liderança lá na Apple agora, e não quer mais saber de games, porque lá Naughty Dog e o Uncharted 4 queimaram ele completamente. É, cara, às vezes a nossa paixão, assim, acaba sendo explorado, né? Não só, às vezes a gente não se toca do limite, assim, sabe? E a gente fica pegando corda pra se enforcar, assim, sabe? Pela natureza do videogame, ela precisa que a gente tenha essa vontade, essa força da natureza mais do que as outras pessoas poder fazer o chip no jogo, sabe? Sim. Porque aqueles 15 minutos a mais no final de semana pode ser a diferença entre um 8.9 e um 9.2, assim, sabe? Uhum. E foi você que fez, assim, sabe? Então tem aquela gratificação, você quer ver o seu produto, o negócio que trabalhou 4 anos. Mas por outro lado, se pensar, é foda, assim, porque não tá escrito atrás da capa do videogame, assim, ninguém fez crunch nesse jogo, sabe? Esse jogo foi feito sem crunch, sabe? Nenhum desenvolvedor foi explorado na produção desse produto. Que a gente se brinca assim, ah, tipo, trabalhar uma hora, duas horas, mas tipo, tem lugares assim que você tem que fazer o push. Até assim, não. É um treco, assim, sabe? E é difícil, cara. Até coisas mais simples, assim, sabe? Que não é só sobre a mensagem explícita, mas um monte de coisa implícita que acontece na produção de algumas coisas. Eu acho que uma coisa muito legal que eu vi nos últimos anos que aconteceu foi quando tinha o Rick Tello na EA. Uhum. As comunidades eram muito ativas online, criticando a EA de forma, tipo, até às vezes injusta, assim, uhum, algumas coisas. E aí virou uma trollagem infernal, assim, sabe? Mas depois que o Andrew Wilson entrou, cara, ele mudou tudo, sabe? Ele mudou tudo, sabe? É outra empresa, assim, sabe? E aí você vê que aquilo desapareceu online. Continua tendo os trolls, porque sempre vai ter troll, não tem o que fazer. Mas a imagem da empresa melhorou muito, assim, sabe? Sem dúvida. E o tratamento dos funcionários é quase inacreditável a mudança, assim, sabe, de mentalidade. E reflete isso, sabe? Cara, teve um impacto muito grande em vendas, muita crítica, sabe? Uhum. Pior empresa. Então, isso era uma coisa que eu achava interessante, que é uma maneira do consumidor dizer que você tá fazendo alguma coisa errada, existir alguma coisa pra criticar, assim, sabe? Sim. Mas que não é tão fácil de passar essa mensagem, assim, sabe? É. Mas eu acho que, tipo, aquele Cheat Award, aquelas coisas lá, sabe? Uh-huh. Aquilo, eu acho que adiantou pra botar uma mensagem bem clara, assim, sabe? Eu acho que foi uma coisa incrível de viver essa mudança, assim, sabe? De todo dia ver, ou ficar puto, assim, pô, a gente recebeu essa merda, esse award, assim, sabe? A gente não é isso que vocês estão vendo, sabe? E, tipo, ver gradativamente a mudança até o ponto de, tipo, voltar a ser uma empresa que as pessoas defendem, as pessoas gostam da empresa, assim, sabe? É bacana isso. Seria legal se tivesse mais mecanismos pra gente poder dar feedback, assim, sabe? Pras empresas, ó, oh, cara, eu acho muito legal, mas assim, eu tenho um mix de trabalho aí, eles estão tudo fodido, assim, sabe? Nem pra casa. Então, não sei. Viajei na batata aqui, mas assim, é só porque as coisas vão. Eu achei que as coisas vão muito além, assim, de só a mensagem, sabe? Eu achei que o seu exemplo da questão da comida e do vegetarianismo tem tudo a ver, assim, cara. Como é que você separa o que você tá comendo da forma que foi feito e das práticas que são usadas, sabe? E mais, o que você pode fazer a respeito? Isso daí é que é uma foda, assim. Eu não, realmente não sei, fora casos como que você citou da EA, que foi um caso de 1 milhão, quantas outras empresas tem aí que estão fazendo coisas absurdas com o meio ambiente, com exploração de trabalhadores e tal, e que não tem, a gente não tem ferramenta nenhuma, nem pra saber e nem pra fazer algo a respeito. Isso aí é uma foda mesmo. Acabou que, até comparando com essa abordagem que você deu, a história do simplesmente do desenvolvedor, que é um cuzão na internet, fica até meio assim, sem muito sentido, né? Você falar disso assim, pensar nisso, mas é pra isso que a gente tá aqui. Podcast, ele consegue ser profundo de vez em quando. Oh, foi mal aí. Pelo contrário, cara, não. Não, mas o cara cuzão, assim, é muito difícil não separar, porque até o próprio cara do Fez, sempre esqueço, né? Phil Spencer? Phil Spencer, cara, é o assim, chefe do Xbox. É, pô. Fischer. Então, eu vejo ele aqui perto, ele mora perto de minha casa, a gente já foi muita festa de Halloween, assim, cara, gente boa, assim, sabe? Uhum. E assim, eu entendo tudo pelo que ele comentou online, eu entendo todo o ódio que todo mundo tem dele, assim, sabe? Uhum. Mas assim, eu não consigo achar que a culpa é dele, assim, sabe? Tem várias variáveis que eu mais ou menos entendo, assim, por conversar com outras pessoas, assim, sabe? Uhum. E é bizarro, assim, porque um monte de gente tem um ódio infernal do cara, assim, sabe? E eu não consigo ter, sabe? Então, eu posso achar o jogo, fez um jogo ok, por causa dele, assim, sabe? Por causa da obra mesmo, assim, sabe? Continua sendo muito relevante o fato de vocês falar, assim, da fatura e a obra, assim, sabe? É isso aí. Isso, gente, vocês aí que estão pulando da cadeira pra dar sua opinião, vocês têm como fazer isso, ajudar a gente a continuar essa discussão. Só entrar lá no podcast.com.br, no episódio 174, deixar o seu comentário, ou então lá no Twitter, @podcastbr, ou ainda no youtube.com/podcastbr, no episódio 174, deixa lá seu comentário, o que você acha, você consegue ou não separar o autor da sua obra, geralmente quando a gente tem alguma reserva com relação às opiniões ou atitudes daquele autor. Então fala pra gente o que vocês acham, e vamos continuar essa discussão online com a galera do podcast. Pod Quiz. Pod Quiz musical, chega aí, rapaz, pra gente fechar o episódio de hoje. Vamos tocar a musiquinha da semana passada aqui, ó. Já adianto, um monte de gente acertou, mais do que 10, então a gente só vai ler os 10 primeiros. Mas toca aí, Zabuzeta, a musiquinha da semana passada. Pra quem não sabe, isso daí é aquele joguinho fantástico da Ubisoft, Valiant Hearts The Great War, jogo sobre guerra, que é muito maneiro, e muita gente descobriu a musiquinha. Vou falar pra vocês aí que o primeirão de todos foi o Felipe Melo. Será que é um jogador de futebol? Não sei. Mas o Felipe Melo foi o primeiro que falou aí Valiant Hearts, e também o Paulo Taco, o Lucas de Lima, o Jorge Malta Rodrigues de Oliveira, o Alexandre Miyagi, o Felipe Broco, o Mr. Gezon, o Almighty, o Bruno Oliveira e o Rodrigo Sasaki. Esses foram os 10 primeiros, mas teve uns 50 que acertaram. Agora, vou contar pra vocês uma historinha legal do PodQuiz essa semana. Rafa, Fernando, Igor. O nosso ouvinte, Carlos Baroni, mandou um tweet dizendo que tava lá ouvindo o podcast, né, no carro. E aí, do lado, quando tocou a musiquinha do Valiant Hearts, ele ouviu ali do lado dele, né? Papai, papai, esse é aquele joguinho de guerra? Aquele joguinho, papai, como é que é o nome? E era o Valiant Hearts. Então, o nosso ouvinte, Carlos Baroni, e o filho dele, o Henrique, ouvem a gente, cara, no carro e participam do PodQuiz musical, que é muito maneiro de saber. Então, se vocês estiverem ouvindo aí... Ele falou assim, ó, papai, é aquele jogo que te fez chorar. Isso mesmo. Isso mesmo. Se vocês estiverem ouvindo aí, um abraço pra vocês. Carlos Baroni e Henrique, essa historinha, uma coisa simples, né, de que aconteceu durante o PodQuiz musical, mas que a gente ficou feliz de saber que papai e filho ouvem o podcast e participam com a gente. A gente vai ter que começar a moderar o palavreado aqui, né, se a gente sabe que tem criança ouvindo. Ó, deixa eu trollar, hein, criança acertou mais PodQuiz que o Rafa, o Igor e o Fernando. É verdade. É verdade. O Henrique Baroni mandou bem. Mas então, essa semana, pro Henrique, pro Carlos Baroni, pra todo mundo aí, pro Rafa, pro Igor também tentarem, tem o novo PodQuiz musical. O Zabuzeta vai tocar pra gente a música dessa semana agora, vai. Sabe que joguinho é esse aí? Já deu pra ver que é uma temática um pouco etérea. É só mandar um tweet pra @podquestbr ou ainda um comentário no episódio 174 no podquest.com.br ou no youtube.com/podquestbr. É isso aí, galera. Fechamos mais um episódio, episódio 174. Vou dar só um recado aqui que o Zabuzeta pediu pra gente dar, hein? Temos um grupo no Telegram. Você que usa aí o aplicativo Telegram de mensagens no celular, vocês vão achar no post desse episódio um link com um convite pra entrar no grupo de ouvintes do podcast. Lá a gente conversa sobre um monte de coisa, o Zabuzeta participa bastante, os ouvintes também participam. Não precisa ser patrono, apesar da gente ter um Patreon, patreon.com/podcast, lá pra vocês ajudarem a gente, como a gente sempre fala. Mas pra entrar no grupo do Telegram, é só clicar no link que vai tá aí no post. Vou deixar pra vocês participarem com a gente lá no Telegram das conversas, dos bate-papos que a gente sempre tem lá, bem soltos, né? E bem legal. Mas a gente fecha por aqui o episódio 174 do podcast. Fernando, obrigado pela sua presença. Você que trouxe aí, né, a conclusão do nosso assunto principal. Curti, cara. Gostei da nossa discussão de hoje. O que que você vai fazer nesse domingão? Cara, eu tô pensando nisso aí, comida japonesa. Boa, rapaz. Anime. Talvez pintar um Gundam. Uhum. Pintar um Gundam. É japonês pra ti, então. É um domingo japonês. Pois é, né? Oh, não tinha trocado. Tema japonês no domingo. Mas tem um tema. O Igor, e amanhã é feriado aí em Montreal também, né? Isso, isso. Vai fazer o que no feriado? Ah, cara, fica aqui de bobeira, dá uma descansada. Fala que você vai farmar o final de semana inteiro, vai. Vou jogar o WoW com violência. Não, mentira, eu joguei bastante, acho que hoje eu vou pegar um pouco mais leve, só formar um pouquinho. Só, né? Cinco arinhas e tal. Não peguei meu lendário ainda, esse maldito jogo. Como dizem lá na minha terra, vai enganar caralho, Igor. Onde é que você veio mesmo, Jair? Do inferno, né, pelo visto. E você, Rafa Cury, qual que é a boa de hoje, de amanhã? Lavar roupa, lavar louça. Que merda. Abrir mais umas caixas. Ó, oh, tá no tema também. E assistir o debate do Trump e da Hillary Clinton. Ah, beleza, então tá bom. O último anúncio aqui que eu acabei de ver, na verdade. Começando em 12 de outubro, Beyond Good and Evil vai ser de graça no Ubisoft Club. Quem nunca jogou... Que maneiro, rapaz. Quem nunca jogou é um puta jogo clássico da história dos videogames. Beyond Good and Evil é um puta jogo, recomendo. Vai estar de graça, cara. Literalmente de graça. Literalmente de graça. Literalmente de graça. Sem pegadinha, sem pegadinha. Ó, pegadinha deve ser que tu tem que criar conta no Ubisoft Club, né? É pegadinha suficiente pra mim, já. Não, mas o jogo vale a pena, hein? Vale a pena. Se o Rafa tivesse participado daquele episódio que a gente fez sobre os jogos fantásticos que ninguém jogou, ele teria falado Beyond Good and Evil, com certeza. Mas eu tava lá e citei por ele. Fiz a menção honrosa. Mas então é isso. Giliar Lopes também se despede de vocês aqui. Aproveitem o restante da sua semana e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!